Decimal 0, if not able, 127 decimal 3, Lufthansa 506. Intermitente, ok? Melhorou agora? Agora sim, alto e claro. O confirmando destino é Guarulhos? Guarulhos 360, temos a Eco. Ok, está autorizado Guarulhos 360, nível, via peso Luno 0, até Bridge, a peso Luno 6, até Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive, Trive Poços de Caldas. Decola da 1-0, pula à direita, saída da El, transição Motiva, controle 119.8, o transponder 5472, voo no 161. Autorizado Guarulhos 360, pela Aperzulo 10, Bridge, Aperzulo 16, Bravo Hotel Zulu, Bridge, Poços de Caldas. Decola da 10, com curva direita na saída da Aero Motiva. O controle 119.8 e o transponder 5472, voo 1161. Correto, estamos para o push acionamento, voo 161. Vamos lá. Bom dia, 355557, está livre a decolagem da 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Recife, gol 1181. Gol 1181 no centro Recife, acione identificação, mantenha nível de voo 380. Gente, transmitindo em 251, perdeu contato 3365. Gente, gol 1181. Confirme o gol 1281, chamando, gol 1281. Gol 1281 no centro Recife, acione identificação, mantém nível de voo 360. Gol 1281. É, a outra matrícula seria o gol 1181. Fique atento quando receber chamada. Essa transmissão agora vai para o gol 1281. T5557, decolado aos 20, chame o controle 119.8. T5557, é um bom dia. Bom dia. Controle Salvador é o T5557. T5557, contato radar decolagem. Mantenha o nível de voo 360 após 2.000 pés, prova de letra. Prova de letra, Felipe. 5557. Azul 4245, Recife. Azul 4245, veio pro de Pirassununga. Azul 6955, voe pro de Pirassununga. Voo 1173, Recife. Chame agora o centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, gol 1173. Receive center. Para o centro. O TAM 8069 mantém escuta nessa frequência. Na posição Milta, chame o centro Brasília, 124.25, alterna 126.55, TAM 8069. TAM 3319, centro Recife. TAM 3319, centro Recife, ciente na posição Sagaz, chame centro Brasília, 123.0, alterna 1273, TAM 3319. Alitalia 672, receive center, squawk ident, maintain flight level 400, Alitalia 672. Confirma para o centro? Recife 5557. Chame o centro Recife agora, frequência 251, alterna 3395. Centro Recife, acione identificação, submantenha nível de voo 360, proa de bridge. Confirma a aeronave que chamou o centro? Velocidade sem critério, tá 8101. Comandor, com 1161, taxi com 141, a bordo 4 horas de autonomia interna, galera. Gente, o voo 1161, livre o táxi, de parte índia, chame no ponto de espera da 10 para ingresso da decolagem. Voo, correção, TAM 8101, TAM 8101, chame Centro Brasília, 123.0, alterna 127.3, TAM 8101. Bom dia, on roll. Azul 4245, chame Centro Brasília, 123.0, alterna 127.3, Azul 4245. Livre decolagem, do 1161 da 10, vento é 130 graus, 99. Gol 2051 no Recife. 2051, chame centro Brasília. 124 decimal 25, alterna 126 decimal 55. Gol 2051, bom voo. Então, 8069, Recife. 069, chame centro Brasília. 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. O TAM 8069, bom voo, boa noite. Ou melhor, bom dia. Bom dia, 1161. Bom dia, viagem. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 1161. Gol 1161, bom dia, contato radar na decolagem. Subi com a terra, nível de voo 360, após cruzar 2000 pés, do Leda. Afirmativa, ascensão 360, após 2000 pés, direita, Leda, 1161. Azul 5091 no centro Recife, bom dia, acione identificação, suba e mantenha nível de voo, ou melhor, suba até nível de voo 340, Azul 5091, suba até nível de voo 340, aguarde nível superior. France 442, receive center, squawk ident, maintain flight level 360, France 442. Lufthansa 504, contact now Brasilia Center, 123.0, if not able, 127.3, Lufthansa 504. Lufthansa 504, did you copy? Secondary 1273, Lufthansa 504. Tchau, tchau. Tá 3499, Recife. Azul 5091, solicitação do Centro Brasília, suba até nível de voo 320. Controle voo 1161. Haveria possibilidade de coordenar com o centro pro 8? Solicito diretamente ao centro na frequência 1251, alterna 1-3395. Aqui é o 251-3395, obrigado, bom dia. Dia. 5, Recife. Centro Recife, bom dia, gol 1161. Azul 6955, chame Centro Brasília, 123 decimal 0, alterna 127 decimal 3, azul 6955. Obrigado, bom dia. Transport for 2, receive centers, walk high dance, maintain flight level 360, transport for 2. Bom dia, gol 1161. Gol 1161, mantém escuta. Air France 442, how do you read the receive center now? Air France 442, switch your frequency to 126.0, 126.0, Air France 442. We are Air France 442, and you? Air France Alpha 2, over position Muta, contact Brasilia Center, 124.25, it's not able, 126.55, Air France Alpha 2. Position Muta, Mike India Lima Tango Alpha. Gol 1161 no centro Recife, acione identificação, está presente, voo direto, posição bridge, restrito agora nível de voo 320. Afirmativo, voando, está presente, 320 restrito, solicito agora para o seu final, 380. Te aguarde, gol 1161. 61. Uno 281 no centro. O nível de voo 380 não disponível, tráfego agora 2 horas, 2 milhas, mesmo rumo, com o mesmo destino, Boeing 738 da companhia, nível 380, voo 1281, mantém nível de voo 360. Dália 680, receive center. Italia 680, receive center. Swiss 92, receive center, squawk ident, maintain flight level 380, Swiss 92. Sun 3393, center Recife. Swiss 92, switch your frequency to 126.0, 126.0. How do you read the receive center now, Swiss 92? Swiss 92, squawk ident, maintain flight level 380. Position Sagaz, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu, contact Brasilia Center, 123.0, if not able, 127.3, Swiss 92. Iberia 6827, squawk ident, maintain flight level 380, Iberia 6827. Squawk ident, and maintain flight level 380, Iberia 6827. Tantris 393, chama Centro Brasília, 12425, alterna, 12655, Tantris 393. Alitalia 680, receive center. Recife. 3319, Recife. Alitalia 672, Recife Center. Alitalia 672, please try a relay with Alitalia 680. If you are able to contact with Alitalia 680, please say him to contact Brasilia Center, 124.25, 124.25, if not able, 126.55, relay with Alitalia 680 or Alitalia 672. Iberia 6841, receive center, squawk ident, maintain flight level 340, Iberia 6841. Ident, maintain 340, Iberia 6841. 25091 no centro. Sente o azul 5091, mantém ainda nível de voo 320, chame agora o centro Brasília, 12425, alterna 2655, o azul 5091, e solicite nível superior com ele. CL Itália 672. TAM 3319, Recife. Iberia 6827. Recife Center. Iberia 6827. Please say your MAC number, Iberia 6827. MAC 82, Iberia 6827. Copy, point 82, Iberia 6827. Thank you. 1161 reautorizado até nível de voo 340. 340, voo 1161. O voo 1161 para ser autorizado nível de voo 380, tem que manter Mach.82 ou superior. Tem condições o voo 1161? Estão inicialmente até nível de voo 340, ainda restrito ao voo 1161. Azul 5005, receive center. Azul 3499, chame centro Brasília. 124.25. Alterna 126.55 para o TAM 3499. Torre Salvador, o TAM 3601, pode terminar o número 0. 101, além decola no 021, 30 graus, 07. Além decola, como 0, TAM 3601. Lufthansa 500, receive center, walk ident, maintain flight level 380, over position Dagel, Delta Alpha Golf Echo Lima, contact Brasilia Center, 124.25, if not able, 12655, Lufthansa 500. Azul 5005, receive center. Número 01, decolagem 55, controle 119, decimal 8. Controle 198, 3601, bom dia. 5005, contact receive center, 125, decimal 1, if not able, 133.25, Azul 5005. Li Salvador, bom dia. Tá 3601, decolado na Dael Motiva. 3601, bom dia. Contato radar na decolagem. Subir, mantenha 360. Após cruzar 2.000, Leda. 360, após cruzar 2.000, está autorizado Leda, 3601. Como copia o centro, o Azul 495? Gente, Azul 495, posição sagaz, chame centro Brasília, 123, decimal 0, alterna 127, decimal 3, Azul 495. Uno, uno, oito, uno, recebe. O Gol 1181, chame Centro Brasília, 12425, alterna 126, decimal 55, Gol 1181. Centro Recife, 3359, alterna 3359. Recife, acione identificação, mantém nível de voo 360, tá 3359. Gol 1281 no Recife. Gol 1281 no Centro Recife. Azul 5005. Recife Center, Spock Ident. Maintain flight level 360. Say your Mach number. Azul 5005. Please say again your Mach number, Azul 5005. Copy decimal 79er, Azul 5005. 3601, na possibilidade de voar, mostre você. Condição de manter o Mach 79 ou superior no nível 360? Gente, então autorizado, submanter nível de voo 360, Mach .79 como mínimo, para o voo 1161. Chame Centro Brasília, 12425, alterna 126, decimal 55, Gol 1281. Bom voo. Lufthansa 500, contact Brasília Center, 124, decimal 25, if not able, 12655, Lufthansa 500. Uno 241 no Centro Recife, bom dia, acione identificação, mantenha nível de voo 360, posição sagaz, chame Centro Brasília. 123, decimal 0, alterna 127, decimal 3, Gol 241, bom voo. Chame Centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, tá 3499. Correto, Gol 1161, o tráfego que está possibilitando sua subida, está na sua retaguarda agora, 30 milhas, Mach 82, um Airbus 346, com destino a Guarulhos, Gol 1161. 3601, Roy Bridge. Autorizado Bridge. TAM 3601. Linha 01 ao controle. Recebe o controle 3601. Está em 19-8, recebe 5/5. Foi feita 4 chamadas pelo seu tráfego, sem resposta. Não recebeu essa chamada, senhor. Está 3601. Inclusive, chamei até em 251. A senhorita recebeu minha chamada? Isso, 215. Gente, recebe alto e claro então, agora. Recebe alto e claro. Ok, foi coordenado junto ao Centro Recife para voar bridge da presença. Chame agora em 1251, alterna 3395. Da presença voa bridge. Agora com o Centro Recife, 1251, 3395. Então, 3601, bom dia. TAM 3601, bom dia, sem identificação, suba até nível de voo 340. 3601, no Recife. 3601, prossiga. TAM 3601, não tem condições de acessar nível de voo 380. 380, negativo. Sente. Voo 1241, no Recife. Trip 5557, Recife. Cinco, cinco, cinco, sete, mantém nível de voo 360, chama agora o centro Brasília. Prevenção 24.25, negativo 126.55. Uno, dois, meia, decimal, cinco, cinco, trip 5557. No 241, Recife. No 241, tem condições de acessar nível de voo 380. Bom, 241, sub, mantém nível de voo 380. Da 3601, autorizada a sensar nível de voo 360. Sente, mantém nível de voo 340 da 3601. Tan 3657, Recife sem identificação, mantém nível de voo 360. São 380. O Tan 3657 confirma o nível 380. Afirma 380, Tan 3657. Francis 442, making the type of 360, contact now, bridge the center, on frequency 127, decimal 3, pick up 123, decimal 0. Kill me, Kingfish level 380, contact now. Bruce Center on frequency 127, decimal 3, backup 123, decimal 0. Santa 3501, mantenha 340. 3501, receba essa identificação, mantenha nível de voo 340. Recife. 3601, sobre a posição Bridge, chame Centro Brasília, frequência 122.